Se eu tivesse asas, voaria agora mesmo. Sairia deste mundo. Encontro de Deus. Oh yeah. Mas sei que em breve essa hora vai chegar. Quando lá no céu claro soar, rodeado de anjos, Jesus vai voltar. Todo olho então verá. Cristo vem, aleluia. Que alegria esse dia será. Para sempre viveremos na cidade santa sem igual. Todos juntos cantaremos no grande coro celestial. Bendiremos, adoraremos. Santo, santo é o Senhor. As lutas deste mundo, sei que são passageiras. Jesus vem me dar forças para prosseguir. Oh, oh, oh. A minha coroa ninguém vai tirar. Sei que estou firmada, não vou recuar. Vamos todos dar as mãos e caminhar. Que em breve vamos chegar. Viveremos na cidade santa sem igual. Todos juntos cantaremos no grande coro celestial. Bendiremos, adoraremos. Santo, santo é o Senhor. Quando Jesus se apresentar, oh aleluia, que alegria para nós será. Cada um ele vai abraçar. Que maravilha, que momento triunfar. Cristo vem. Aleluia, no grande coro celestial.